Salvador, 3894, boa noite. 3894, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08. 0 graus, como 39, Vitor. 273, livre de colardão no 0, vento 080 graus, como 3, lá. 297, centro Recife, frequência 1251, secundária 3325, bom voo. Solo aos 45, livre táxi, parte 5. Solo 273, decolado aos 45, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, Volo 273, boa tarde. Bruno 73, contato radar na decolagem, sobe ao nível de voo 360. A saída é a da Elva. 360. Pode apurar a da Elva? 1273 está autorizado, Leda. Leda, obrigado. Mulher autorizado, chama táxi. Cabocó, 3h44, táxi direita via Índia, ponte espera da 10, torre 1895, altímetro 1008. Cancela a linha, decola da 10, vento 080 graus, cono 29. Cancela, decolado ao 55, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 grado, voo 9, cancela. Voo 940. Voo no 940, contato radar estabelecido na decolagem, sobe o nível de voo 360 no perfil da Dael. 360 Dael, voo 940. Siga, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, confirme a procedência e POB transponder acionado. POB01 e o Sierra Julie, Et November Yankee, a procedência, confirme. Tente reporte visual com o local de pouso, se é, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Gol 1940, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Say again. Bruce 81, Cocker Dance, clear, fly. It's up to my arrival reporting for the same. Padre Red, pode ser de que o Enation 081, descending for level 050, QNH 1008. Pastor 32, a senhora identificação. Pastor 32, contato radar 8 milhas para Coral. Foi na proa de Mari para chegada a Mari, reporte para descida. Todos os atletas desse nível de voo 060. Foi na proa de Mari, pastor 32. Bruce 81, Fire Direct Duna Position, descending 3,000 feet. Direct Duna, descension. Comércio Bravo, na troca ruim, se bem formal e frequência para coordenação. Pastor 32, está para nível de voo 050.